Sabe, às vezes você tem que se dar uma chance. Enquanto ainda estiver aqui. Zelote. Aquelas canções que eu vi, lugares que vi, pessoas que eu conheci, deixaram lições que jamais esqueci. Se foram sem se despedir, segui sozinho a caminhar. E onde devo estar? Quando não estiver mais aqui pra você. Tinha que ser agora, logo agora, que eu já estava chegando ao final dessa história. E era um fim tão feliz que fiz pra essa trama. Não era fazer a calçada de cama, sem drama. A vida me chama, última dança, me trazendo em segundos milhões de lembranças. Eu fui daquela dama, seu maior desejo, uma família, um lar, uma criança no berço. Pela janela do quarto eu posso ver o quintal, um balanço na árvore, meu velotrol. Foram tantos domingos felizes e natais, as festas juninas que curti, rapaz. É estranho assistir tudo agora do banco. Meu kimono de pano, meu cartão de ponto. Eu parecia tão feliz, essa memória regressa. Deus, se eu saio dessa, nada mais me estressa. Eu tenho três motivos, por eles três pedidos. Eu tenho três filhos e esses seis tios. Droga, um caminho que trilhei desde menino. Agora eu vejo o rap interferir no meu destino. Aquelas canções que eu vi, lugares que vi, pessoas que eu conheci, deixaram lições que jamais esqueci. Se foram sem se despedir, segui sozinho a caminhar. E onde devo estar? Quando não estiver mais aqui pra você. Mas as coisas lindas, muito mais que lindas, essas ficarão. Pode ter acabado, mas na mente permanecerão. Infinitas, jamais esquecidas na memória. O que se faz é o que se leva, um passo pra vitória. Tantas pessoas tão próximas, ao mesmo tempo distantes. Há pedras e preciosas, há vidros e diamantes. O que se faz, o que se torna, isso é importante. O resto é superficial e passa num instante. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem fonte de vida. Sobre tudo que se deve lembrar, lembra-se da lição que se aprende e começou a despedida. Não fala nada, escute esse silêncio, preenchendo o vazio do momento. Não perca tempo, se sente do culpado. O passado tá presente pra um futuro aprendizado. Aquelas canções que eu vi, lugares que vi, pessoas que eu conheci, deixaram lições que jamais esqueci. Se foram sem se despedir, segui sozinho a caminhar. E onde devo estar? Quando não estiver mais aqui pra você. No momento que a luz invade a retina, o vento que vem através da cortina. O futuro feliz que você imagina é o sol da manhã que agora irradia. Eu escolho viver o momento presente, porque Deus pôs o sol lá fora de presente. Eu não quero ter de bom só aquela lembrança, quando eu era criança, só sendo criança. Levanta e faça o que tiver de ser feito, faça um bom proveito desse ar do seu peito. Eles estão tão ocupados com o que não te diz respeito. Que tal se ocupar com o que te deixa satisfeito? Brincar com seus filhos, conversar com seus pais, olhar os seus irmãos, ver como somos iguais. Buscar viver a vida com mais harmonia, pois é bom estar em sua companhia. Muito bom dia. Muito bom dia.